Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia hoje traz Setembro, o segundo disco do artista pernambucano Júnior Barreto. Esse disco faz parte da série Baixe Legal, aquela em que os próprios artistas disponibilizam gratuita e legalmente suas músicas e álbuns para serem baixados na internet. Começamos com a faixa título Setembro, de Júnior Barreto, Pupilo, Dengue e Júnior Boca. Teu corpo luava ouro nos banhados que a chuvinha fez, nas lavadas que ramalha flor, nos setembros de chegar. Tu reinas vasta nas cheias de cada maré, tu raias do céu que enfeita a manhã. És flecha soltada do aroma da mata, clareia dos olhos, candeia medonha. Jardim elétrico pelo pedrado. Do seu vestido, líquida banha meu rio, que gira e destina pro mar. A série Baixe Legal, dos álbuns que podem ser baixados pela internet, é apresentada pelo nosso produtor Daniel Roviriego, que também participa do programa. Diga lá, Daniel. Olá, Ricardo Vilas, e olá, ouvintes. Setembro, de Júnior Barreto, foi lançado em 2011, após um hiato de 7 anos, desde seu disco de estreia, intitulado Júnior Barreto, lançado em 2004, que teve uma ótima repercussão pela crítica. Júnior traz um álbum leve, com letras rebuscadas e harmonias agradáveis. O disco é realmente uma ótima escuta, até para os ouvidos mais exigentes. E ouçamos agora, para confirmar essa posição, a ótima Rios de Passar, de Júnior Barreto e Pupilo. Qualquer quem disse foi pros braços de depois, distraída a solidão, julgando que seria a estância desse adeus, onde há rios de passar. Juízo fosse fazer mal de mim, das águas quis o tristeza, meu coração não é reinador do desagrado teu. O álbum Setembro tem a produção de Pupilo, baterista da aclamada banda Nação Zumbi, e ainda conta com participações especiais de Vitor Araújo, Gustavo Ruiz, Apolo 9, Orquestra Experimental de Cordas de Olinda, do baixista Dengue, irmão de Pupilo, também do Nação Zumbi, da banda Mombojó, de Fábio Trumer, e ainda das cantoras Cel, Luísa Maita e Marina Della Riva, que fazem o coro da faixa Fineza, que ouviremos agora. A música é de Júnior Barreto e ainda conta com o violão tocado por Seu Jorge. Fineza, luz da crescida manhã, brilhado, razão da criaria, devassor da madrugada, das nascenças que colhessem teu regresso, te abrigar nas grandezas que bendice pela rama corredeira, ou aonde agosto o mar quiser levar. Joia guia, traz a luz pros olhos meus, claro da floresta que ocupa os olhos teus, vaga flor da mansidão, jangadinha navegar. Finalizamos o disco com Noturna, de Júnior Barreto, com participações especiais de Vitor Araújo e da Orquestra Experimental de Cordas de Olinda. dos afagos vinda do mar. De turquesa vestes os dias de brilhar do sol. Corre leve flora cedinho, jura teu sagrado razão do meu céu. Juazeiro sombra que acolhe nelas minhas mãos. O disco do dia hoje traz Setembro, lançado pelo próprio artista com uma distribuição da Trattori. O álbum pode ser baixado no site www.juniobarreto.com.br. Fale conosco através do nosso e-mail discododia@discododia e nos comunique suas sugestões, comentários, pedidos e, por que não, elogios, se você curtiu e que nós apreciamos. Nosso programa hoje é produzido e apresentado por mim, Ricardo Vilas, e por Daniel Ruvirie. Até amanhã com mais um Disco do Dia.